A gente escolheu aqui, né? É, porque aqui é assim, né? Sextou e no pelo e valendo. Valendo. E essa bora, aqui, então. Vamos fazer a galera sofrer um bocadinho que eles merecem, né? Então bora. Começa, bebê. Nem só de amor. Você vai solar, bicho? Feliz vive homem. Sente a pressão desse cara aqui, ó. Então vai. Aô! Aô, chofre! Tô igual cachorro de rua. Ô, ruipa! Ô, ruipa! Largado, abandonado. E atrás um canto pra dormir. Tudo bem, pode ir. Eu aceito a sua decisão. Abro a porta da sala, te ajudo com as malas, te acompanho até o portão. De hoje em diante, amigos, amigos, só abraço e aperto de mão. Finalizo nosso caso, entre nós tudo acabado, porta aberta para a solidão. Eu não peço pra você ficar, nem mais um minuto. Nosso amor é bandido, é amor vagabundo. A gente só se engana, faz promessas de cama, joga o jogo da sedução. Chega de brincar de amor, chega de aventuras. Isso já não tem graça, isso virou loucura. Conta. Pode contar comigo, sou seu ombro amigo, mas não conte com o coração. Outra. Emenda outra. Pode mudar? Pode. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Isso é verdade. Você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. Nos momentos mais felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. Cê tá bom? Sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Se ela ligar pra mim, eu atendo na hora. Aqui, não tem jeito não. Nu. Quem nasceu pra sofrer, tem que sofrer. Nu.